da Furna e Maninho. Aqui não é mesa de bar, mas hoje vou desabafar. Não sei nem se quer me ouvir. Mulher, quando deixa a gente, fica diferente. Não tá nem aí. Fica o dia inteiro em frente ao espelho, ensaiando como me provocar. Só pensa em se vingar. Esquece que no seu peito também bate um coração, que na ausência do amor manda é a solidão. Mas já não me importo com o que ela faz. Eu sei que sou um bom rapaz, e o que eu quero é tê-la ao lado meu. Eu preferia não ter encontrado quem eu encontrei. Eu preferia não ter. Alô Wesley, tamo junto meu parceiro. Esquece que no seu peito também bate um coração, que na ausência do amor quem manda é a solidão. Mas já não me importo com o que ela faz. Eu sei que sou um bom rapaz, e o que eu quero é tê-la. Pra te provar